vai por nós, os pecadores, abençoai desta terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria. Ouve as preces, murmúrio de luz, que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Larariri, larariri. Os céus acendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.